9639, Recife agora, 1285, alternando 1245, 1896. 46, informação é Charlie, até 150. 746, autorizado para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5.015, autorizado procedimento NDD para pistão no 7, reporte na curva de aproximação, 6746. 2.000 pés, 1.015, autoriza o voo direto o NDD, Salvador? Afirmativo, para iniciar do procedimento NDB para pistão no 7. Reportará. Controle o 6746, está efetuando desvio de 15 graus à esquerda e teve informações. Cliente, autorizado os desvios 6746. desviando à direita agora, o 6746, só pra contornar um cúmulo aqui, 5 graus à direita. Sim, 246. E bloqueia a face direta, tá ok? Afirmativo. bloqueio do NDB de Salvador, 6746. 6746, Fiat, 2000 pés, reporte curva de aproximação. Iniciando a prova do procedimento, linha 746. Este 6746 autorizado a final. Ainda não me escuta, 6746. Tá ok, na sua escuta, mate. Chame a torre agora 118.612. 18.6, obrigado, viu? O Web 6746 está na final da 17 NDB.